Jukebox. Fala galera, eu sou o João Ricardo e ao meu lado tá a incrível Gabriela Castro. Oi João, oi pessoal, sejam bem-vindos. Sou a Gabi e estamos começando o Jukebox. Muito além da música, aqui a gente fala também de cultura, arte e, claro, fazemos um passeio pela história. Fique atento à nossa trilha sonora, que vai fazer você mergulhar em outras épocas. Essa é a nossa segunda edição de uma série de 6 podcasts. No episódio passado, os nossos grandes amigos Matheus Oliveira e Nayara Chaya contaram um pouco sobre a Semana de 22. Exatamente, João. Foi um movimento que revolucionou a arte brasileira e trouxe a estética modernista ao país. Pois é, mas como a gente não parou no tempo, é hora de seguir. Neste programa, você, nosso querido ouvinte, curte o que há de melhor sobre a Tropicália. Ou, se você preferir, movimento tropicalista. Aqui, você vai entender um pouco mais sobre os movimentos culturais brasileiros. Então, pegue a sua moeda e, claro, vem com a gente. Jukebox. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Exatamente. Vamos voltar para o final da década de 1960. E eu concordo com você que pode ser um pouco difícil. Afinal, a gente vai falar sobre um triste período da história do Brasil, o da ditadura militar. Mas acredite, vai valer a pena. Até porque no final, tudo vai dar certo. No quadro Por Trás dos Panos, Beatriz Ortiz e Caroline Soares contam um pouco pra gente da história da Tropicália. Isso mesmo, João. O quadro ficou sensacional. Além disso, elas falam sobre o momento histórico que o Brasil passava na época. No quadro Para Ver, Eduardo Simões e Felipe Melo falam sobre a importância das artes visuais para o período. Vamos te colocar no ar com as músicas mais importantes daquele momento. Nele você vai ter a oportunidade de escutar grandes artistas dessa época, que certamente, ó, você conhece. E também dos festivais musicais. Então, se você gosta de música, esse é o quadro certo para você. E para fechar um programa tão especial, Mona Lisa Leite e Ali Calucci prepararam uma entrevista muito bacana. É no quadro Descendência. O professor Ludi Larantis conversou com eles sobre as influências da Tropicália na política e nas artes visuais. Tem muita coisa boa, então chega de enrolação, Gabi, vamos direto pro programa. Roda Melazo! A partir de agora você tá no ar com a Jukebox e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história desse movimento tão marcante que começou em um dos períodos mais conturbados da história do país. Te convidamos a voltar no tempo, caro ouvinte. Uma viagem e quem comenta essa primeira parada é Bia Ortiz e Carol Soares. Jukebox. Trabalhadores do Brasil, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O trabalhador e a sua família. Brilha uma estrela. Por trás dos panos. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao quadro Por Trás dos Panos. Aqui quem fala é Beatriz Ortiz. E eu sou Caroline Soares. Neste quadro, falaremos um pouco sobre a história da Tropicália. Essa conversa vai se dar ao som de Os Mutantes. Mandei plantar folhas de sonho no jardim. Para falar de Tropicália, é preciso entender que ela nasce em uma época de grande movimentação política e cultural no Brasil. Em 1964, depois dos curtos governos de Jânio Quadros e de João Goulart, os militares aplicam um golpe político. O Brasil entra na ditadura militar, período que dura até 1985 e é marcado pela censura, principalmente no meio artístico. Mas, na década de 60, intelectuais e artistas participavam de forma ativa nos projetos revolucionários e investiam na cultura. Um dos eventos que marcou o período foi o show Opinião, que contou com a participação de Nara Leão, Zé Cat e João do Vale. Vamos escutar um trecho do show gravado em 1965. É no show Opinião que Caetano Veloso e Gilberto Gil iniciam o movimento Tropicália. Cansados da MPB comum, eles buscam um novo movimento que junta a música brasileira à contracultura que ocorria nos Estados Unidos. Assim, artistas como Nara Leão, Maria Bethânia e Hélio Oiticica aderem ao movimento e a Tropicália se torna um dos momentos únicos da cultura brasileira. Inicialmente, a Tropicália não é bem recebida pelos jovens de esquerda, que considerava o movimento pouco crítico em relação à ditadura militar. Num show, Caetano Veloso chega a criticar a plateia, dizendo que se o senso de estética for igual ao de política, todos estão perdidos. Vamos escutar a gravação. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada! O compositor, Rogério Prat, tem uma opinião diferente. Em entrevista à TV Brasil, ele defende que a Tropicália trouxe mudanças tanto no aspecto cultural quanto político. Vamos ouvir. Uma das brechas do sistema era isso aí que chama de arte e música, né? A repressão se dava mais violentamente, é claro, ao nível da palavra. Então, gente como Geraldo Vandré, gente como próprio Chico Buarque e tal, tinha muito mais olheiro em cima deles do que... então, talvez a Tropicália tenha sido isso, um meio de conseguir dar a volta por cima e fazer a revolução mais num outro nível, ao nível do comportamento, enfim, do que ao nível da palavra. A Tropicália se expande para além da música e abrange o cinema, a pintura e outras manifestações artísticas. Para fechar este quadro, é preciso dizer que os tropicalistas se posicionavam contra qualquer forma de censura, especialmente o ato institucional número 5. É o que explicita a música Divino Maravilhoso, de Gal Costa. Atenção para o refrão, preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Agora encerramos o quadro Por Trás dos Panos do programa Jukebox. Nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pisar o asfalto, mangue, atenção. Para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Jukebox. Olha só, valeu meninas, eu pelo menos gostei muito, e você, Gabi? Eu adorei, João. Parabéns meninas, o quadro ficou um sucesso. É isso aí, né, e a gente continua aqui com o Jukebox, agora que a gente tá mais por dentro do que foi a Tropicália, que não ficou restrito, né, ao mundo da música. Deve ter muita coisa bacana que herdou as características desse movimento. É verdade, João. A Tropicália teve um papel muito importante nas artes visuais, trazendo nomes de destaque para o cenário artístico brasileiro, como Hélio Oiticica. Ah, mas não poderia ser diferente, né? A Tropicália recebeu uma grande influência das artes de vanguarda, como o pop art e o concretismo. Isso aí. E para entendermos um pouquinho mais sobre as artes visuais do período, convidamos Felipe Melo e Eduardo Simões para falarem sobre o assunto. Se liga aí. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede! Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Don't touch, it's art. Para ver. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Olá galera, eu sou Felipe Melo e estou ao lado do meu parceiro Eduardo Simões e vamos apresentar o quadro Para Ver. Quando falamos em Tropicália, a primeira coisa que vem em nosso pensamento é os movimentos musicais, mas não podemos esquecer também das artes visuais. Durante os anos 60, as artes visuais foram um dos principais meios de protesto contra a ditadura militar. Podemos citar nomes importantes como Hélio Oiticica, Ligia Clark e Ivan Serpa, que buscavam a produção de uma arte de vanguarda que tivesse como característica uma imagem tipicamente nacional. Os artistas citados revolucionaram a produção artística nacional. Hélio Oiticica foi o principal expoente artístico da Tropicália. Tropicália, para mim, não era só um título de uma obra, era como se fosse assim uma posição diante das coisas e uma posição estética. Hélio era conhecido e respeitado mundialmente. Com algumas características herdadas do concretismo, ele fez com que, em suas obras, os espectadores se tornassem participantes. A meu ver, a partir do movimento neoconcreto, quando eu comecei a propor a saída para o espaço, a desintegração do quadro, isso tudo, aí é que realmente eu comecei a criar algo só meu e totalmente característico. A desintegração do quadro foi, na verdade, a desintegração da pintura. Ela é irreversível. Não há possibilidade nem razão para uma volta à pintura ou à escultura. Em abril de 1967, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebeu a exposição Nova Objetividade Brasileira. Ela foi dividida em dois principais meios. Um deles contando a retrospectiva dos objetos na história da arte e outro sobre a produção do período contemporâneo. Foi nesta exposição que Hélio apresentou a obra que iria gerar o nome do movimento Tropicália. Na obra, Hélio apresentou um labirinto de madeira forrado com areia. E em seu percurso, o espectador estava em contato direto com os elementos culturais e naturais do Brasil. As apresentações que ocorreram na exposição foram também uma forma de provocação e protesto contra o período da ditadura. Após essa breve história sobre as artes visuais na Tropicália, voltamos com vocês, João Ricardo e Gabriela. Muito obrigado, pessoal! Junkbox. Os meninos, obrigado Eduardo e Felipe. Agora está no ar o seu quadro musical. Quem conversa com a gente é Matheus Prata. Vamos escutar a boa música dos principais artistas do movimento da Tropicália. Ouvido então Apostos e vamos embarcar em mais um trecho dessa viagem pela história da música brasileira. Vocês estão prontos? Chico Buarque! Senhores passageiros, bem-vindos! Vamos detonar! No ar! Fala pessoal, eu sou o Matheus Prata e esse é o nosso quadro No Ar. Aqui vou falar um pouco sobre os artistas mais importantes para o movimento da Tropicália e contar um pouco dos festivais que marcaram a época. Para começar, vamos escutar um pouquinho de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Caetano e Gil foram dois dos principais responsáveis pela Tropicália. Críticos da ditadura, os cantores lutaram duramente contra o governo, utilizando a música como um dos principais meios de protestos. Por meio dos festivais, compositores nacionais tinham a chance de cantar em suas canções, muitas dessas com várias críticas. Foi assim que o tropicalismo surgiu. Entre os anos de 1965 até 1969, ocorreu o Festival da Música Popular Brasileira. Grandes músicos nacionais passaram pelo festival que tinha transmissão na TV Record. Alguns nomes como Jair Rodrigues, Chico Buarque, Nara Leão, Caetano Veloso, Elis Regina e Gilberto Gil marcaram presenças nos festivais. Em um triste período da história nacional, os festivais de MPB se tornaram um arco-íris em meio à escuridão. O tropicalismo marcou todo um período e uma época. A sua importância transcende ao meio musical. Agora vamos ouvir mais um pouco de música com Gilberto Gil. Sempre serão. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar. As espinhas do peixe de volta pro mar. Foi no festival de 1967 que Caetano Veloso cantou a música Alegria, Alegria, música que para muitos marcou o início do tropicalismo. Outro marco no período foi a performance da música Proibido Proibir, de Caetano Veloso juntamente com os Mutantes, realizado no festival de 1968. No fim da canção, o público que estava no teatro vaiou efusivamente a apresentação, e após isso, Caetano proferiu um dos discursos que marcou todo o período ditatorial. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta... O quadro no ar vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção e seguimos agora com mais Junkbox. Nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Junkbox. É, não tinha como fazer um programa musical sem música, né, Gabi? Vamos continuar então? Vamos ouvir sobre as influências da Tropicália no quadro Descendências. É isso aí, João. O movimento tropicalista ficou marcado pela irreverência e pela ironia de suas obras, provocando transformações não só na música, mas também na moral e no comportamento daquela época. É, mas infelizmente o tropicalismo durou só um pouquinho mais que um ano e acabou sendo reprimido pela ditadura militar, como outros fatores, né? Com artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil preso, o movimento se enfraqueceu e teve seu fim em meados aí de 1998. Porém, deixou indícios que a cultura brasileira nunca mais seria a mesma. Pois é, nunca mais seria a mesma. Em abril de 1967, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebeu a exposição Nova Objetividade Brasileira. Nela, Hélio Oiticica se tornou o maior nome das artes plásticas do tropicalismo, apresentando a instalação Tropicália, um ambiente em forma de labirinto, com plantas, areia, araras, um aparelho de TV e capas de parangolé, um tipo de obra de arte feita para ser usada como roupa. É, e quem vem nos dar uma aula sobre esse assunto são os queridos Ali Calucci e Mona Lisa Leite. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Descendência. Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Ali Calucci e seja bem-vindo ao Descendência, o quadro do Jukebox, que vai falar das influências da Tropicália. Isso mesmo! Meu nome é Mona Lisa Leite e no programa de hoje conversaremos com o professor de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Belândia, Ludi Laurentes, que dá aula sobre a Tropicália na disciplina Tópicos Especiais em Design. Como sabemos, a época da Tropicália mudou os rumos da cultura brasileira e as artes visuais não ficaram atrás, trazendo características do concretismo e do neoconcretismo. Boa, Ali! Mas para não esquecer, também tiveram as experimentações da op art e pop art que estavam super em alta nessa época. E para conversar conosco sobre a Tropicália está aqui o professor Ludi Laurentes. Seja bem-vindo ao programa Descendência. Muito obrigado. Professor, no finalzinho da década de 60, o movimento tropicalista trouxe inovações para o cenário cultural brasileiro. Além das músicas, como a Tropicália influenciou as artes visuais? A Tropicália, enquanto manifesto, e depois o que ela vira, né, um movimento, eu creio que ela influenciou todas as linguagens. entendeu? As artes visuais, a literatura, menos a arquitetura, mas também o cinema, o design. E a gente não pode se esquecer que, no mesmo ano, 67, né, que o Caetano Veloso fez a música Tropicália, o Hélio Itsica, ele criou aquela arte ambiental, aquele penetrável chamado Tropicália. E, diga-se de passagem, o nome Tropicália, pelo penetrável do Hélio Itsica, digamos que venha nessa coisa cósmica aí que já existia na ebulição e no vulcão do comportamento juvenil e artístico. Agora, falando sobre política, como o senhor vê a importância do movimento Tropicália para as manifestações que vêm ocorrendo atualmente? Eu creio que toda dissidência, todo o que a gente poderia dizer assim, traço forte e agressivo no sentido estético, de confronto à caretice do nosso tempo presente, vem dessa descendência, nome ótimo que vocês têm aqui para o curta de vocês, radiofônico, vem da Tropicália, entendeu? Então, eu acho que essa energia, essa coisa vitalizadora, o gozo, o aspecto corporal de confronto à moral, aos bons costumes, a uma estética careta, sabe? Isso tudo vem da descendência do tropicalismo. Muito obrigada, professor. E com isso, encerramos nosso quadro de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu gostei, eu quero voltar. Obrigado, eu. Junkbox! Sempre é bom e sempre muito importante, né? A gente ouvir a opinião de um especialista, né, Gabi? É sim, João. Podemos entender mais sobre coisas que nem imaginávamos. Nosso único problema agora é que, infelizmente, vamos ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, mas a gente tem certeza que a gente conseguiu passar uma mensagem boa do que foi a Tropicália. O nosso programa Jukebox está chegando ao fim, mas é só essa edição. A gente espera muito que você tenha gostado e entendido muito sobre esse movimento. É isso aí, não fique triste, ouvinte. No próximo programa tem mais cultura pra você. Oi, Gabi, pra onde vai o Jukebox, então, na próxima edição? Para o mundo dos movimentos de contracultura, João. Sempre com muita música, arte e história pra você. Guarde sua moeda e a gente se encontra em breve, viu? Até a próxima, pessoal. Tchau, galera. Obrigado pela companhia. Até mais. Jukebox.